Panorama Agrícola para 3 de junho de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é sexta-feira de lua nova, 3 de junho de 2011. O Márcio Peixe e o Eduardo Maier, na mesa de som, enviam para você o seguinte ditado: antes de falar, ouça. Na dica de Simone Barrinha, a hora certa de lavar o ovo. No Alimento e Companhia, os benefícios da proteína animal. A programação para junho e como mostrar interesse em um projeto estruturante. Esses os destaques do Boletim do Santa Catarina Rural. Domingo você assiste ao programa Santa Catarina Agricultura, 6:30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Para participar aqui do Panorama Agrícola, envie sua sugestão ou crítica para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 483239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. O ovo tem na casca uma espécie de impermeabilização contra as bactérias. Esta impermeabilização é retirada ao lavarmos o ovo. Por este motivo, lave o ovo somente na hora de usar nas receitas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Criada a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, cuja sigla é CONAFER. A entidade nasce com 340 sindicatos e 8 federações estaduais, representando mais ou menos 1.800.000 agricultores. O número de agricultores familiares, público-alvo buscado pela nova confederação, no Brasil é de aproximadamente 18 milhões de pessoas. Em São Lourenço do Oeste, caixas vazias de leite não estão indo para o lixo. Transformadas em vasos, cachepôs, embalagens de presente, lixeiras, brinquedos e pulseiras, elas ganham nova utilidade e ajudam a construir um município mais limpo. A embalagem de leite vazia está sendo reciclada, transformada e reutilizada a partir de uma iniciativa vinculada ao programa Leite das Crianças, Leite Tipo Cidadania, criado pela Prefeitura de São Lourenço do Oeste em 2007 para reforçar a alimentação das crianças nos finais de semana. Esse programa atende 200 famílias que recebem semanalmente 3 litros de leite cada uma. São em torno de 400 crianças. Mais de 70 mil litros de leite foram distribuídos e nenhuma embalagem foi para o lixo. Para receber o leite, as famílias devolvem as embalagens limpas da entrega anterior. As caixas são repassadas para projetos que dão destino adequado ao material. No projeto de artesanato, elas viram matéria-prima nas mãos de mulheres e estudantes que produzem uma série de peças. Cerca de 500 pessoas já aprenderam a técnica em São Lourenço do Oeste em aulas oferecidas pela extensionista social da EPAGRE. Foi realizado recentemente em Morro Grande, no sul do estado, um dia de campo sobre dobre semeadura de pastagem e ordenha higiênica para controle da mastite, com a participação de 25 pessoas, de 25 produtores de leite. Na reunião técnica que aconteceu na propriedade de Elvino José Panato, na comunidade de Santa Bárbara, em Morro Grande, falou-se sobre sobressemeadura de pastagem de inverno, com os agricultores participando da semeadura de sementes de aveia, azevém, trevo branco e vermelho. Também se falou sobre reprodução animal, inseminação artificial, controle da mastite, parasitas e ordenha higiênica nesse dia de campo em Morro Grande. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Panorama Agrícola conversa agora com o gerente técnico do Santa Catarina Rural, Osmar Trombeta. Quais são as principais atividades e ações previstas para o mês de junho, Trombeta? O primeiro passo é a estruturação das secretarias executivas regionais. Nos últimos meses houve a definição dos nomes, haja vista que a Secretaria Executiva Regional ela será constituída por um representante de cada uma das executoras do Estado. Então esse é o primeiro passo, a organização dessas secretarias para que elas possam dar andamento junto aos municípios na implantação e execução do programa. O segundo passo é a identificação daqueles agricultores ou dos grupos de agricultores que tenham um potencial para a legalização das indústrias, agroindústrias hoje existentes, ou mesmo a concretização de algum desejo dos agricultores no investimento nessa área. Então, a partir dessa identificação, nós teremos a elaboração então, de um documento que nós chamamos de manifestação de interesse. Essa manifestação de interesse viria, então, para a Secretaria Executiva Regional, que daria o seu aval para posterior, então, elaboração de projeto estruturante. Trombeta, essa manifestação de interesse, o agricultor tem prazo para formular isso? Importante esclarecer aos próprios agricultores que há um prazo, sim, que é 15 de julho. Entretanto, toda a equipe técnica das regiões, elas somente estarão capacitadas à elaboração desse documento, porque há necessidade de um treinamento para todos os executores, a partir do dia 20 de junho. Então, nós teremos praticamente 30 dias para a elaboração do documento. Agora, não o fato de não haver ou de haver um período curto para elaboração não quer dizer absolutamente em que o trabalho de organização e identificação dos possíveis interessados ocorra. Conversamos com Osmar Trombeta, gerente técnico do Santa Catarina Rural, aqui no Panorama Agrícola. Trombeta, obrigado pelas suas informações. Obrigado e um abraço a todos. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado, faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado, faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Que tal um bom bife? A carne é uma ótima fonte de proteína. A proteína de origem animal é completa, possui todos os aminoácidos essenciais para o crescimento e a manutenção do corpo. Ainda contém ferro, zinco e vitaminas do complexo B. É muito importante retirar da carne todo o excesso de gordura. A proteína animal também é encontrada no ovo, leite e outros derivados. Grelhada, assada ou cozida. Estas são as formas mais saudáveis de preparar a carne. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. Estamos mais uma vez anunciando para hoje, amanhã e domingo em Braço do Norte o 6º Workshop de Piscicultura, exposição da cadeia produtiva da piscicultura com ênfase em nutrição do peixe, tilápia e mercados consumidores. O evento começa nesta sexta-feira às 9h no Parque de Exposições Huberto Henningen, no bairro Represa, em Braço do Norte, sul do estado. Haverá minicursos sobre processamento e filetagem de peixes, também concurso de culinária, 6º Seminário Regional de Piscicultura e ênfase, como dissemos, no cultivo da tilápia. Hoje, amanhã e domingo em Braço do Norte. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.